Mas agora a gente vai mexer no coração, tá bom? Simbora. Estou aqui esperando por você, que prometeu voltar, não voltou, mas estou te esperando. Estou te esperando. Dói meu daquele louco amor. Quem sabe?